a sura do ser humano. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Com efeito, transcorreu para o ser humano um lapso de enorme tempo em que não era coisa mencionada. Por certo, criamos o ser humano de gota seminal, mesclada, para pô-lo à prova. Então fizemos-lo ouvinte, vidente. Por certo, guiamos-lo ao caminho, fosse grato, fosse ingrato. Por certo, preparamos para os renegadores a fé, correntes e gargalheiras e fogo ardente. Por certo, os virtuosos beberão de uma taça cuja mistura é de kafur. Uma fonte de que os servos de Alá beberão, fazendo-a emanar abundantemente. Porque são fiéis aos votos e temem um dia cujo mal será alastrante. E cedem o alimento, embora ele apegados, a um necessitado e a um órfão e a um cativo. Dizendo, apenas alimentamos-vos por amor de Alá. Não desejamos de vós nem recompensa, nem agradecimento. Por certo, tememos da parte de nosso Senhor um dia austero, consternador. Então, Alá guardá-los-á do mal desse dia e conferir-lhes-á rutilância e alegria. E recompensá-los-á por sua paciência com paraíso e vestes de seda. Neles estarão reclinados sobre coxins. Lá não verão nem sol nem frio glacial. E suas sombras estarão estendidas sobre eles, e seus frutos tenderão docilmente. E far-se-á circular entre eles recipientes de prata e copos cristalinos. Cristalinos de prata. Enchê-los-ão na justa medida, conforme o desejo de cada um. E nele, dar-se-lhes-ão de beber taça, cuja mistura é de gengibre. De uma fonte que lá se chama Salsabil. E circularão entre eles, mancebos eternos, se os vires suporá serem pérolas espalhadas. E se vires o que há lá, verás delícia e grande soberania. Sobre eles haverá trajes de fina seda, verdes e de brocado. E estarão enfeitados com braceletes de prata, e seu senhor dar-lhes-á de beber puríssima bebida. Dir-se-lhes-á, por certo, isso é recompensa para vós, e vosso esforço foi reconhecido. Por certo, fizemos descer o Alcorão sobre ti com gradual descida. Então, pacienta quanto ao julgamento de teu senhor, e não obedeças dentre eles a pecador nem ingrato algum. Lembra-te do nome de teu Senhor ao alvorecer e ao entardecer. E durante a noite, prosterna-te diante dele e glorifica-o durante a longa noite. Por certo, estes amam a vida transitória e deixam diante deles um pesado dia. Nós os criamos e lhes fortificamos a compreensão. E se quiséssemos, trocá-los-íamos por seus semelhantes facilmente. Por certo, essa é uma lembrança. Então quem quiser tomará um caminho para seu Senhor. E não o quereis a não ser que Alá o queira. Por certo, Alá é onisciente, sábio. Ele faz entrar em sua misericórdia quem quer, e para os injustos preparou doloroso castigo.